Lima. Pioneiro 1-1, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Tá livre pouso na cabeceira 1-0 para o pioneiro 1-1. Afirmativo. Estabilizado em LS 19648. 9648 completa aproximação, torno no 8612. Torre Salvador, Rio 9648, final, tem embaixada checada. Rádio Rio 9648, continua a aproximação, guardando pista livre, é o número 2, ajuste 1-0 no 4. Cliente, Rio aguarda. Tráfego, Yankee Serra Serra. Serra Serra, Sônia, transponder 5493, quando possível, seu estimado de pouso. 5413, é mais uma hora o pouso. 3660, desce 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 3660. 3660, 3566, desce 4000 pés, 1014 mais 2. 1014, 4000. O 3584 está informando 2 helicópteros nas proximidades de Duna, matando 500 pés. 7, 5487. 5 vai reportar ao solo controlado, Lima. 1-1, solo 5-8, tem condição de liberar a esquerda, agilizando que a gente utiliza no hotel para o pátio militar? Afirmativo, vai realizar aqui um pequeno 180 e vai livrar na hotel. Agilizando, por gentileza, pioneiro 1-1, reporte pista livre. Vai reportar, pioneiro. Controle Salvador, voo 1924, passa 1970, formação, cadê? 1924, acione identificação autorizada Mari, desce 050. Chegada Mari, desce 050, voo 1924. Cuidado, Andina, guardinha 07. 07, frequência livre. 7. Eu que serve para 5 pontos visuais, reporte de promessa TR. Passa alegrando, Sierra. Estabilizou, tá 3660. Pátio militar, já tá ingressado. Ok, frequência livre é estacionar, pioneiro 1-1, boa tarde. Obrigado, boa tarde, senhorita, pioneiro. 7, bata, corrigindo, reporte livrando 1-7, Romeu Lima, autorizado prosseguir o táxi. Vai reportar livrando, Romeu Lima. Tá, essa próxima do Web, já tá. Após o Web, Juliette, portão 03. Após o Web, Juliette, portão 3, azul, capeta 648, no solo 00, libere na última interseção à direita, na Taxi Golf. Deixamos solo 121 decimal 9, boa tarde. Chamaram 219 para livrar na boa. 1219 e 9648. 5666 desce 2000 pés, está livre LS, reporta estabilizado. Para 2000 LS, reporta estabilizado. 566. Controle voo 924. 3487. Tá livre. Direto e TAP, pegou no 924. 2, o táxi via Alfa, Quilo, pátio 3, posição 09. Alfa, Quilo, pátio 3, posição 09. Rio 9648. Pelo corredor, fala pra passando, representando, boa tarde. Vivo, eu estou passando pela autorização para o local, chamando o Salvador, a alma do povo no plantão para a sede de Veracruz, a boa noite. Gente, Romeu Papatango, confirme parte que se encontra. Pode falar. Romeu Papatango, voo local, meu pé, CGN Veracruz, decola no 7, curva direita, corredor axé. Transponder 01141, controle 11935, é torre 1186. Obrigado pelo local, a alma do pé do corredor Axé para todos os municípios em Veracruz, que é colocar 167, continua por da direita, o transporte é 1141, o controle está em 1935 e a torre 1198 da Maldívia. Meu Papatango, testamento correto, consciente é o B? Sou bem, sou bem. Gente, chame a torre 1186 para acionamento bom. Torre 1186, B. Salvador, o Gol, o no 806, está com informação, Romeu. 806, Aracaju, aprovado nível 190. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, após Puca Transição Caju, com curva à esquerda, transponder 5463, controle 199.35. Movimento 190 para Aracaju, decola da pista 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju, aciona 5463, controle 5935. Boa noite, 06, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar pronto, grato. 014, livre acionar, chame táxi. Meu Patango, ajuste 10114, escrever acionamento na hora para cá. Gol 924, desce 2 mil pés, 2014 no ajuste, está livre LS, reporta estabilizado. 2 mil, autorizado ILS, tomará estabilizado, gol 924. Afternoon 35237 now, we are requesting goals level 360, information Romeo, position cargo, April 3, correction, position 4, 352367. Say again the call sign, please. 35267. 5267, stand by 8C clearance. Stand by 67. Cara, vai pro 30. Boa. Controle? Boa tarde, trip 5487, livrou na sua escuta. Trip 5487, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5487. Turno 03, prossiga. Turno 03, está mantendo 5 mil pés com a proa de Salvador, no momento 45 milhas para regresso. Já foi de tráfego AGMC, UF728. Afirmativo, condição de agilizar, sim. Após o tráfego na curtíssima, agilizando ali, mantém o UF5728. Após o tráfego ali, mantém agilizando, 5708. Pode ser por 45. Gente, nível de voo 045, em condições visuais, o ajuste instalador 2014. Estamos confirmando o transponder 0264. Confirm the flight level requested. I'd like a 360 spot about 35237. I'll just send by 360. Cool. Minha completa aproximação, torre 9862. Controle 803 voltando. Prossiga. E assim de evitar formações, solicitar descer até 1500 pés. Tá livre 1500 pés. Gente. Tô 9, boa. Indiano Ponte, espera, chame a torre no 186, ajuste no 0104, bom voo. Então é o Pátio 1 no Índia, 86 quando pronto, obrigado, boa tarde. Web 5728, livre decolagem 10, vento 100 graus, 10 nós. Livre decolagem, 728. Juliette 3660. Five two six seven, red to copy. Affirmative, 5267, clear to destination Sierra Bravo Charlie Foxtrot, flight level 360, via Pezulu 16. Take off from runway 10 after departure, right turn. Dial departure, Delta Alpha Echo Lima, after fly Leda, Lima Echo Delta Alpha position. And then fly Breezy position, Bravo Romeo India Delta Echo, it's called code 5435 and departure control frequency 119.35. And clear to Sierra Bravo Charlie Fox, confirm level 360 via Brazil 16 and departure runway 10 turn right, dial departure, then leader and then bridge intersection. And request departure 19.35 and call 5435-3527. 5267, read the back is correct. Come right to start up and the pushback on apron 3. I can restart 52367. Tráfego Salvador, boa tarde, gol no 754, informação Romeo. Para Campina Grande 390. 330 Puka, 5728. 660, de passagem aeronave da companhia após ingresso a Juliette, remoto no 2. Afirmativo, após a aeronave da companhia prosseguindo para remoto no 2. Tá, 3660. Gente. Solo 09, libere próximo à direita. Chama Solo 21, decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde. 54, copia. Prossiga. Bono 754, Campina Grande, aprovado nível 390, via Pezulu 10, Neuma, pós direto. Decola da pista 10, perfil de saída Fuca, transição Zipar com curva à esquerda. Transponder 5464, controle 119.35. Ah, poderia repetir o transponder, por favor? Firmou transponder 5464, gol no 754. E atualizando Campina Grande 390, Aperzulo 10, Neuma e direto. Saída da pista 10, Puca Cipar 5464, 119.35, gol 1754. Bono 754, cotejamento correto, chame pronto. Solo, tá 3566, na sua escuta. Tá 3566, táxi via Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, para o portão 11, tá 3566. Um, dois, quatro. Reporte marcador externo, baixada travada, ajuste no 0 no 4. Reportará marcador externo com cheque 3 no 0 no 4. Olhe para o 03 controle. Olhe para o 03 na escuta. Olimpo 03, tem condições de voar na proa 320? Sim, 320. Gente. Tango autorizado o ingresso, alinhar e manter, cabeceira 17. Recolo 1-2, controle 6935, bom voo e boa tarde. 35, bom serviço aí, obrigado, bom fim de semana. Boa noite. 1-924, passou, marcador externo, baixo trabalho. 1-4, livre pouso, pista no 0, 1-2, 0 graus, 120 graus, com 1-2 nós, 1 dúzia de nós. Livre pouso, pista no 0, 1-924. 2.000 pés, direto Leda. Quais mil pés, o que que tem? Mais 2.000, direto Leda. Ah, beleza. Após, direto Leda. Oi, bom dia, Gono 328, informação Romeu. Gono 328, bom dia, sua identificação, da presente voa direto CAP, descida para 4.000 pés, 1014 no ajuste. 4.014, direto CAP, Gono 328, esperando a decisão 50 CAP. Afirmativo. Escuta, olhando para o 03. Para livrar o setor de decolagem esquerda, para o 315. 315, olhando para o 03. Presta toda no ar. Três, desvio à direita aí, põe 40, 50 milhas. Tá livre, desvio. Obrigado. Tango livre decolagem 17, o vento 120 graus, 10 nós, atento à estreita turbulência do Boeing da Gol. Objeto 5728, chama Recife, 126, decimal 85. Agora Recife 2.85, obrigado. Olimpo 03, autoriza meu pé. Autorizado no meu pé, 1014 no ajuste. 24, objeto 672. 6721, no livre de push bag acionamento, chame para ataque. Camarão 21. 9924, boa. Salvador, gol no 924, livrando a sua esposa. Gol no 924, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, gol no 924. Estação autorizada a Bonf, descida ao 050. Autorizada a Bonf, descendo ao 50-631. Libera a velocidade? Sim. Liberada a velocidade, 631. Olimpo 03, para o sequenciamento de pouso, faça um 360 pela sua esquerda. 03, 360 pela esquerda, Olimpo 03. Controle 1935, até o regresso, Romeu Papatango. Controle Salvador, Papatango, Romeu Papatango, na sua escuta. Papatango Romeu, Papatango prosseguindo nos pés do corredor Axé, reporte farol da Barra. Oi, Papatango, prossegue corredor Axé, reportará a farol da Barra. Olimpo 03, controle. Desculpa. Já iniciou o 360? Ah, começando. Sete, forma o tráfego à sua direita, 2 horas, 2 milhas, está prosseguindo via litoral, mantendo no meu pé um Papa 28 Alfa. É o motivo do seu 360. Afirmativo. Está no localizador, voo no 697. 697 completa a aproximação, torre no 8612. Turno no 8612, voo no 697. Portão 01, gol 1924. Torre, o gol 1697, está no localizador. Uma 328, desce 2000 pés, 1014 no ajuste, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, 1014, reporta estabilizado, LS, gol no 328. Controle Salvador, boa tarde, gol no 600, com informação Romeu. Gol no 600, boa tarde, aciona a identificação autorizada Mari, descida 060. Chegada Mari, descida 060, gol no 600. Olimpo 03, prosseguindo para o farol de Itapuã, chame a torre em 198612. Farol de Itapuã, torre 198612. Controle Salvador, gol no 697. 697 completa a aproximação, torre no 98612. Não está funcionando a frequência. Então 3193, sem condições de aprovar a abridida, presente? Uhum. E aí, Índia? 86, obrigado, boa tarde. Boa tarde, aqui o 408, nível 3, 6, 8. Nível 3, agora vitória. Mais prossiga. Está no ILS com o trem baixado travado. Gente, completa a aproximação, torre no 8612. 118612 não atende, poderia já autorizar o pouso para o 1697? Azul 4089 da Euleda Bidev, negativo bridge, Bidev. Azul 4089, cotejamento correto, chame pra. Espera sobre o farol de Itapuã, aguardando contato com a torre. Mantém nessa ou naquela frequência? Sardinha Itapuã. A 3193, chama Recife, no 251. Poderia confirmar a frequência? 3193, chama Recife, no 251. 251, obrigado. Olimpo 03 chama a torre no 8, decimal 95. É 97 na escuta da torre Salvador? 3 na escuta. Então? Repouso na 10, pro vento 090 graus, 10 nós, gol no 697. Cuidado, pouso no 697. Torre Salvador, Olimpo 03, câmbio. É, pronto, pushback e acionamento. Boa noite, 06, livre pushback e acionamento, chama para o táxi. Livre pushback e acionamento, chama para o táxi, boa noite, 06. Fica de tapô, solicita base pela direita para o pouso final na 10. Deixem de 03, o vento 100 graus, uma centena com 10 nós, ajuste 10 no 4. Vai reportar já na final da 10 para autorização de pouso. Livre final para a Olimpo 03. Observador, o objeto 6721, boa tarde. Web 6721, tem condições de agilizar as manobras? Firmo, de imediato. Ali mantenho no zero, Web 6721. Ali mantenho. 697, solo 22, direito 1219, solo, boa tarde. 85, 1, 2, 4, 5, 5, 7, 21, decimal 9, boa tarde. Número 97, solo 22, 1219, solo. Tango Romeu, Papatango, controle. Desculpa. Confirme seu destino. Mantém posição antes da Juliette, previsto portão 02. Táxi via Alfa, mantém antes da Juliette, previsto 02. B97. Papatango, Romeu Papatango? Romeu Papatango, como recebe o controle? Romeu 00, redução, 2109. Reduzindo 2110, gol no 600. Romeu Papatango, controle? Tá na sua escuta, prossiga. Confirme intenções TGL Veracruz? Afirmativo, tá passando agora o Travesso Fora da Barra, prossegue para TGL Veracruz. Gente, frequência livre até o regresso. Livre até o regresso. Cheque 30, pouso autorizado, pistão no 0, 120 graus, 120 graus, com 10 nós, com 10 nós. O trem está baixado e travado, livre pouso, limpo 03. 6721, decola 24, controle 119, decimal 35, bom voo, boa tarde. 935, boa tarde. 210, 3000, 14, 6, 6, 315. Com o 600, vetor dá para o sequenciamento, esquerda pro 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao lote, voo no 600. 600, descida para 4000 pés, 1014 no ajuste. Para 4000 com 1014, voo no 600. Rádio Objeto 6721. Web 6721, boa tarde, contato radar 330, perfil Momo. Momo para 330. Por favor, vá para mais direto, Romel. Prossiga. Do Iguatemi, na vertical da Avenida Paralela, mantendo 500 pés na escuta permanente, condicionado ao tráfego, até o parque de situação. Tec autorizado na pista, o link 03, e após a direita, na Taxi Hotel, até o Pátio Militar, frequência livre, estacionar, boa tarde. Pode passar, frequência livre, obrigado. Na escuta do controle, Juliette Romeu. Autorizado, 500 pés, próximo ao Iguatemi, vertical da Avenida Paralela, mantendo 500 pés, escuta permanente, Romeu. Gol 600 para o localizador, direita 060, desce 2000 pés, livre LS, reporta estabilizado. Direita 060, descendo para 2000, reportará estabilizado, gol no 600. Descendo a 6315, 2000 pés, livre LS, reporta estabilizado. 2000, está autorizado o ILS, vai reportar estabilizado. Estabilizado, gol no 328, visual. 328, completa aproximação, torre no 8612. 8612, obrigado. Controle em cima do Netuno 21.